cheiro 15, a urtiga quebrada. É inventado, é literatura. Naquele tempo eu estava de certeza no PCF, porque era um texto relativo a uma confrontação de classes. Não era mal feito, era impublicável. Tive a sorte de fazer uma literatura que sempre preservei inconscientemente da vizinhança nauseabunda do PCF, ao qual pertencia. Felizmente, este texto continuou por publicar durante 40 anos. Reescrevi-o, agora já não sei de que se trata, mas é um texto que se afasta. Talvez seja também um bom texto de cinema. Às vezes penso que o estrangeiro é Ter, o miliciano, que fugiu do centro Richelieu e procura um lugar para morrer. Podia ser levada a pensar isso por causa do fato claro, dos sapatos de cabedal claro, da pele branca da Alemanha nazi e do perfume dessa fancaria de luxo, o cigarro inglês. O estrangeiro senta-se sobre as grandes lajes que cobrem as bordas do caminho. Devem ter sido para ali transportadas já há bastante tempo, talvez mesmo antes da ocupação. Depois, o projeto de fazer passeios naquele caminho deve ter sido abandonado. De cada lado do caminho alinham-se barracas de tábuas cobertas por chapas metálicas, cercadas por tapumes encurvados. Por cima seca roupa de longe em longe. Em volta das lajes, nos interstícios, há campainhas selvagens e urtigas. Também há algumas encostadas aos tapumes que ladeiam as barracas de tábuas. Uma invasão. De longe em longe, também nos jardins, pelo caminho, acácias, outras árvores não. Das barracas chegam barulhos de loiça, pedaços de vozes. Alarido de crianças, gritos de mãe, palavras não. No caminho passam e tornam a passar duas crianças. O mais velho pode muito bem ter cerca de 10 anos. Passeia o irmão mais novo num velho carrinho, do sítio em que está o estrangeiro até à escavação onde o caminho conduz. Daí eleva-se uma confusão de ferro velho e de urtigas. Desde que o estrangeiro chegou, a criança encurtou o percurso. Passa mais vezes em frente dele. O irmão mais novo traz vestida uma camisa azul, demasiado pequena. Está descalço. A cabeça loira balança para cá e para lá, no encosto do carrinho. Dorme. O cabelo liso está todo despenteado. Há madeixas que ficaram presas entre as pálpebras fechadas. É aí que estão as moscas. Na sombra úmida das pestanas. De vez em quando, o mais velho para e examina furtivamente o estrangeiro com uma curiosidade muito aguda e vazia. Come uma erva e cantarola baixinho. Também está descalço. É uma criança magra, de lábios inchados, cabelo baço e amaranhado, muito negro. Traz vestida uma blusa de menina, igualmente azul. Largamente aberta na parte da frente. A cabeça é pequena e estreita, o olhar é límpido ainda, profundo. Por vezes o rosto fecha-se. Assustou-se quando pensa que o estrangeiro está, por sua vez, a olhar para ele. Mas muito depressa retoma o vai-vem em frente das barracas. Há 10 minutos que o estrangeiro ali está, quando aparece um homem no caminho. Também se senta sobre uma laje, não muito longe do estrangeiro. É um homem que está habituado a ir ali. Deve ter perto dos 50 anos. Usa uma boina envernizada pelo sebo. Puxa as calças para cima para se sentar. As pernas são magras, peludas, saem das botas grandes e grosseiras, negras. Traz vestida uma camisa militar e um casaco cinzento um pouco curto. A criança para em frente do operário. O rosto da criança animou-se miraculosamente. Sorri. Dão os bons dias um ao outro. A criança empurra o carrinho para debaixo da acácia, do outro lado do caminho. Depois vem sentar-se ao pé do homem. Já comeste? Já está. diz a criança. Tal como a criança, o homem observa furtivamente o estrangeiro, mas não se comove com isso. O rosto tem a pele curtida, seca. Tem olhos azuis, aquele homem, pequenos e vivos e bons. As faces são cavadas. Já não deve ter muitos dentes. Está calor, um calor pesado, pegajoso, que nenhum sopro, nenhum movimento atravessa. O ruído que se ouve é das moscas, que no peso do ar vão de urtiga em urtiga. O homem pega na sacola e põe-na à sua frente, tira a marmita e uma garrafa de vinho. Dir-se-ia que o estrangeiro evita olhá-lo. Não devia ignorar que está a ser observado pelo homem, que pergunta a si próprio porque é que está hoje ali, naquele caminho do cabo do mundo, um homem estrangeiro àquele ponto. O homem tira a marmita e vê-se que o indicador da mão esquerda está envolvido por uma dedeira grande de cabedal amarrada em volta do pulso. Abre a marmita, levantando o dedo para evitar o mínimo contacto. A criança segue os gestos do homem. Parece ter-se esquecido momentaneamente do estrangeiro. Ainda te dói? Pergunta a criança. Já não é nada, já nem dou por isso. Na marmita há feijão branco. O homem retira um pedaço de pão da sacola. Os gestos são lentos. O estrangeiro tira o chapéu e pousa-o sobre a pedra mais próxima. Está vestido com um fato claro, quase branco. A criança segue os gestos do homem. O rosto descontraiu-se. Há uma avidez estranha nesta criança. Quer que o homem fale. Devem estar habituados a encontrar-se. E o teu pai? Pergunta o homem. Está melhor, diz a criança. O homem limpa a colher à banda do casaco e mergulha-a na marmita. Come, mastiga, come, engole. Tudo se passa na lentidão irregular de um espetáculo ou de uma leitura insidiosa e vã. Atrás deles, atrás do estrangeiro, do homem e da criança, a mesma massa compacta da cidade. À frente deles começam as urtigas. A cidade acaba onde a erva daninha começa, o ferro velho. A guerra deixou-o ali. Acabou-se. O cheiro acre vem de outra escavação, mas essa não se vê, que deve servir de lixeira a toda a gente das barracas. As moscas, que bebem nos olhos do mais pequeno, vêm daí. Desde que nasceu, o mais pequeno é, sim, uma vítima das moscas daquela lixeira e respira e está mergulhado no cheiro acre. Há momentos em que o cheiro se atenua e depois volta, horrível, enxoverão. O homem continua a comer feijões sob o olhar da criança e do estrangeiro. Tira uma porção de feijões, corta um pedaço de pão com o canivete, mete tudo junto na boca, mastiga, lentamente mastiga. A mais velha das crianças olha para o homem a mastigar. Das barracas continuam a ouvir-se gritos, choros de crianças, a tinir de louça, palavras, não. Ao longe soa uma sereia muito triste, parecida com a dos alertas da guerra. O homem pousa o pedaço de pão sobre a pedra e puxa o relógio do bolso do colete. Sempre lentamente acerta-o. Diz, meio-dia passa um minuto. Volta-se para o estrangeiro. Isto faz sempre medo, é uma porcaria de barulho. O estrangeiro não respondeu. Podia pensar-se que era surdo. O homem põe-se outra vez a comer os feijões, sempre com aquela lentidão excessiva, retardada, no calor fétido da escavação que não se vê. A criança deixou de olhar para ele. Olha para o estrangeiro, que não respondeu. Nunca viu estrangeiro nenhum naquele caminho. Um homem muito limpo e muito branco. Um homem louro. Que sítio é este? Pergunta ao estrangeiro. A criança ri-se e depois baixa os olhos, confusa. O homem para de mastigar. Olha para o estrangeiro, também está surpreendido. Ali adiante é o Petit Clamart. Aponta em direção ao Monte de Ferro Velho e de Ortigas. Aqui ainda é Paris. Quer dizer, em princípio. A incerteza apoderou-se do homem. Porquê? Perdeu-se? Sim, a palavra ressoa. A criança ri-se novamente, depois para, baixa os olhos. O homem deixou de sorrir. O homem pega numa garrafa de vinho, num copo, bebe, deixa de falar. O estrangeiro deve saber que por si o homem não lhe falará mais. O estrangeiro fala. Não pergunta, diz. Magoou-se no dedo. O homem levanta o dedo e examina-o. Tenho um dedo que saltou, quer dizer, quase, a primeira falange. Ficou preso numa prensa. Pela primeira vez a criança fala, cora e toma balanço, diz de uma vez. O dedo dele ficou achatado como se fosse mortalha. E há outra, na fábrica, que ficou com a mão toda presa. Cortaram-lhe a mão. O estrangeiro já não tira os olhos da boca que come. Os olhos da criança também estão ávidos de ver tudo. Já não tira os olhos dos dois homens. O homem fala mais uma vez. São peças muito grandes, diz o homem. 2 toneladas. E há umas de 5 toneladas nos arsenais. São bichos grandes. A criança pequena grita. Um só grito, um pesadelo. À porta de uma barraca aparece uma mulher jovem. Chama Marcel! A criança levanta-se e olha à mulher. Não é nada. Calam-se todos. O mais pequeno tornou a adormecer. O homem acabou os feijões e tira um pedaço de queijo da sacola. Corta um pedacinho de queijo e põe em cima do pão. Corta o sítio do pão que tem queijo. Come sempre com a mesma lentidão retardada, mas leve, irresistível. A criança diz. Pensei que não, mas ficas mesmo com o pão que chega para o queijo. A criança está inquieta por causa do silêncio do homem que come queijo. Não é por causa do silêncio do estrangeiro. Olha para o homem. Lucien. É terrível, diz finalmente o estrangeiro. O homem volta-se para o estrangeiro. Deixou de sorrir. A criança percebe que o homem, Lucien, começa a recear qualquer coisa. O estrangeiro diz: voltou ao mesmo trabalho. O estrangeiro não pensa no que diz. Fala maquinalmente, mas fala em vez de se calar, em vez de morrer. Guarda fechada em si uma coisa que não sabe dizer, confiar, porque não a conhece. Não sabe como se fala da morte. Está frente a si próprio, como o homem e a criança estão frente a ele. O homem e a criança sabem isso. O homem vai falar em vez do estrangeiro, mas também podia calar-se. Todos estes esforços são para afastar o silêncio. Uma coisa é certa: se os dois homens não evitassem o silêncio, iniciava-se uma fase perigosa para todos: crianças, estrangeiro, homem. A palavra que em primeiro lugar diz isso é a palavra da loucura. Sim, voltei ao mesmo trabalho, diz o homem. O ano passado crivava rebites. Prefiro a prensagem. É uma questão de gosto. Acho que trabalhar com a prensa é menos monótono. Talvez por ser perigoso. Talvez seja mais duro, mas cada um tem a sua peça, a sua máquina. Prefiro assim. O estrangeiro põe-se outra vez a ouvir sem escutar, a olhar sem ver. Na prensa, continua o homem, também podemos ser muitos, mas é mesmo diferente. Cada um vê que está a fazer uma peça. Comparado com isto, crivar rebites é quase, como hei de dizer, um trabalho de minúcia, de acabamento. É menos pessoal. E além disso, nunca se está só, é sempre em grupo. pessoa às vezes gosta de estar só. O homem falou com uma preocupação de rigor que encanta a criança. A amabilidade abandonou-o, a bondade também. Agora fala para impedir que o estrangeiro fale. O estrangeiro não responde. A criança dá um grito numa espécie de felicidade súbita, uma felicidade que não é estranha à nova atitude do homem para com o estrangeiro. O homem sorri com uma ironia leve e o olhar azul tornou-se duro. Talvez o senhor seja metalúrgico, diz o homem. Nunca se sabe. O estrangeiro sorri como o homem a fazer troça, mas não responde. Diz não. Há uma pausa breve nos gestos do homem que come e o silêncio volta. E o temor torna-se cada vez mais próximo, mais denso. A criança não percebe nada do acontecimento que se aproxima. Está abandonada. O homem tira uma garrafa de litro da sacola e um copo. Depois bebe um, dois, três longos tragos de vinho. Quando acaba, estende a garrafa de litro à criança. Toma, bebe um trago. A criança bebe. Faz uma careta, engole o vinho com dificuldade. O estrangeiro ergue a cabeça e diz: está a dar-lhe vinho a uma criança? Sim, estou a dar-lhe vinho. Porquê? Vê nisso algo inconveniente? O estrangeiro olha para o operário. Olham-se. O estrangeiro diz: não. O homem torna a pegar no relógio, olha-o e volta a pô-lo no bolso do colete. A seguir pega num maço de goloase. O mais pequeno acordou outra vez. A criança dirige-se ao carrinho e começa de novo a arrastá-lo, sem tirar os olhos dos dois homens. O estrangeiro volta-se bruscamente, como se estivesse transtornado, sem razão aparente. Depois volta ao silêncio. O homem diz: ainda tenho um quarto de hora. É o tempo de fumar um cigarro. O homem estende o maço de cigarros ao estrangeiro. Obrigado, diz o estrangeiro, mas tenho aqui. O estrangeiro tira, por sua vez, um maço de cigarros do bolso. O homem estende-lhe um isqueiro que deita fumo. A mão treme-lhe um bocado. Fumam sem se falarem. Depois, o operário fica com ar de quem está a ver qualquer coisa ao longe, em frente dele, mas não. Fuma com uma tranquilidade profunda. O medo vai e vem, e aqui está. O homem aspira o ar e diz esta frase: está a fumar um cigarro inglês. O estrangeiro não responde, não percebe, diz: o que é que quer dizer? O homem olha para o estrangeiro como ainda há pouco o estrangeiro olhava para ele e não responde. Os dois homens calam-se. A criança começa a esquecer-se deles. Trauteia uma cantiga da escola. O estrangeiro fala com o homem: está contente? O homem olha para ele. De que é que está a falar? O estrangeiro reflete, tenta descobrir de que é que está a falar e não descobre. Não sei. Em frente do estrangeiro há um maciço de urtigas em flor. A planta está no meio do caminho, redonda, em moita, cheia de fel e de fogo. O estrangeiro curva-se, parte um talo da planta e esmaga-a na mão. Faz uma careta, deita fora a urtiga e esfrega as mãos queimadas. Ouve-se o riso da criança. O homem deixou completamente de fumar. O estrangeiro adivinha que o homem está a olhar para ele. Continua curvado sobre a urtiga. Depois, de repente, decide-se. Ergue a cabeça e fala. E diz: desculpe. A criança ri-se de novo, um riso disparatado. O homem diz-lhe que se cale. A criança para de rir bruscamente. Tem medo que o homem a mande embora. O homem pergunta: nunca viu urtigas? O homem agora está zangado. O medo que sentia dissolveu-se, endireitou-se diante do estrangeiro. Não é isso, diz o estrangeiro, mas não sei reconhecê-las. O homem deita fora o cigarro que cai num charco de sol, tira outro. Só está à espera que o estrangeiro fale. Tem ar de quem se esqueceu de ir trabalhar. Deixou de olhar para o estrangeiro. Pensa nele, no estrangeiro, como se fosse um acontecimento já passado, inacessível e vão. O estrangeiro deixou de falar, voltou à mesma posição. Continua de cabeça baixa, apontada para a morte. E o homem, instintivamente, deriva lentamente para a zona de morte onde o estrangeiro se encontra. Diz: durante a ocupação, fiquei aqui, não saí do setor. O estrangeiro não se mexeu. O homem agora anda em volta dele, dá uns passos, regressa, mostra a cidade, diz: faz agora 8 dias que acabou. O que se ouve, de vez em quando, são os atiradores dos telhados. Mas cada vez há menos. A sereia soa de novo. A criança grita: Lucien, são horas. Lá vou, diz Lucien. Lucien hesita. Vai, vem, olha para a cidade. E depois diz à criança: vais voltar para casa. A criança, todo o seu pequeno rosto se contrai no esforço de apreender algo do que se passa entre o homem e o estrangeiro. Mas a criança obedece, vai-se embora. Vai buscar o carrinho e volta para a barraca onde a mãe estava momentos antes. O homem espera que ela desapareça antes de se ir embora por sua vez. O estrangeiro não se mexeu. Continua sentado, de cabeça inclinada para o chão, de mãos juntas, com os braços pousados sobre os joelhos. Ocupa agora o caminho que é só para ele, este deserto, este caminho. É ao olhar para ele, de longe, através da janela da barraca, que a criança pensa que talvez o estrangeiro esteja morto, morto de uma morte miraculosa, sem aparência de acontecimento, sem forma de morte,